rotatória, Juliette, estamos alô. Chama a torre agora 118-95, Juliette, estamos alô. 118-95, alô. Controle Gol, 1925. 1925, sobe 360, vigilância. Vigilância 360. Salvador, Papa Romero, Nas Cabral. Nas Cabral, estou mantendo 310, confia. Estimativo, 12 horas, 1 milha e meia, sentido contrário, helicóptero, Mike Eco Delta, tempo mesmo. Visual começo, senhor. Gente, visual com tráfego à frente, copiado. Estimativo Delta, chama a torre 118-95. Chama minha 314, chama Recife 2685. 2685, obrigado, boa tarde, meu 6314. Boa. Pode voar Elefa? Confirme. Possibilidade de voar Elefa para o Gol no 925? Autorizo Elefa no 925. Ok. Direto Elefa, Gol no 925. Salvador, muito boa tarde, 3190 da TAM, Bruno Alfa. Boa tarde, 3190, Alfa, mantém posição na cidade Juliette. Alfa, guarda a cidade Juliette, 3190. Alterna Salvador, autonomia de 4 horas. 10-5219, pátio 3, reporte para o ingresso no pátio principal, ajustando 018. Reporta para o ingresso no pátio principal, 5219. 01. 5201, boa tarde, sobe 180, sai da rua, vigilante. 80, Arco, vigilância 5201. para Delta. Gente, frequência livre, Romeu Cabral. Muito bom, o SBS-67-22, cruzando 230 para o 160. Boa, na Ponce, 2010-2018. Na Ponce, confirme a altitude, 2000? 2000. Obrigado, 22. No pátio, Índia, ponto de espera, chamamento 1895, ajustando 018, bom voo. O controle autoriza por 5201 a prova de Ardor. Autorizado, 5201. A boa direto para Ardor. Gol 1925, Recife 260, Perno 288. 260-288, obrigado. Boa tarde, bom 013. No 013-360 na saída Bel. 0360, perfeita da El, bom 013. Controle Salvador, muito boa tarde, vou no meio no 2, sempre da Romeu. Bom, no meio no 2, na via, maré para 2018. Maré para 2018, no meio no 2. 219. 219, sobe 200, saiu da Arbor, Vila. 200, Arbor, 219, perdeu contato com a torre. Ele tem como coordenar após Arbor, o Adriano Conquista, pro trip 219. Ainda é negativo, Conquista. Mantenha seco. Sim, a gente vai aguardar. Informe a pro ideal para Conquista. Conquista 255, porém a gente pode voar boa após conquista. É, realmente o 255 complica aí para o pessoal que está chegando na maré. Então vamos fazer o seguinte, voa mais 15 milhas e após estar autorizado. Depois da 15ª milha autorizado direto, ok? Após 15 milhas direto, Conquista, obrigado. Salvador, ground, good air report, so 022 heavy on position 11. AP to view, information Romeo, 1018, pick up to Lisboa, final level 35. Ok, Portugal 022, right, copy. FM, Portugal 022. Portugal 022, clear to destination, Lima, Papa, Papatango, flight level 350. Take off runway 10 after departure, left turn, Fuka departure, Z-par, transition, via Upper Zulu 10, then November Tango Lima, then via Flight 10 Road. Take off. Correction. Call code 5524, depart control frequency 120.80. Zero Lima Papa Papa Tango, flight level 350. Take off runway 10, after departure left hand, Puka. Departure, depart transition, airway Upper Zulu 10 to Nepal, then flight 10 route. Cork 5524, and departure frequency 120, left November 6, all good. Departure 022, ready back. Correct, come and ready. Call you ready, all good. Consigo, 5201. Bem, querido, consigo coordenar com o centro Recife, o nível 220? Não. Eu faço a coordenação agora com ele, com a na frequência 1260, alternando 288, 520. 260, 288. Mata Mario 5201. Dá pra gente vai pro a conquista 3219. Autorizado 5219. Obrigado. Jet 6722, retorno sequenciamento, mantenha a presente pro, limite ao localizador. Continua descendo para 2000 pés. O 5722 reduzindo para 180 a mais. Reduzindo 180, mantenha a presente pro, a web 6722, descendo 2000.

um via com 1.200. Libera a restrição de altitude em Elo. Mantenha a via chegada no 1.001. Ok, vai manter a via chegada. Felipe 5219, chama Recife agora, 1260, alterno 288. Voo no 612, Alfa, batendo da Juliette. Alfa da Juliette, voo no 612. Falou, voo no 856, boa tarde, posição 2, postback para a América. Boa tarde, voo no 856, aguarde pressão de mais 5 minutos, ok? Vai ficar bravo, prossiga. Valença, porta fora do solo, o Vasco Bravo. Ground report, Gal 022, on position 1-1, request 2 seconds, got it. Report to Gal 022, clear to push back and start up, come ready to taxi. Clear for 2 seconds, set up, you hold the taxi, Gal 022. 1856, Paulo. 56. Coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após a passagem do R2 da retaguarda e sentar o taxi. Ok, após o sábado, coordenar e chamar a taxi. Azul 4206, Recife 370, via 358, Sacola pista 10, preciso saída curva, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5541, no controle 120, decimal 80. Muito boa tarde, Lima Pistão, você escuta, boa noite. Boa noite, Web 6722, Alfa, mantenha o seu Juliette. Alfa, seu Juliette, obrigado. Alfa, seu Juliette, no 612.